aí, Mendex, diretamente de Portugal, e aqui, Zé Ferino aqui, velho, diretamente da Campina Grande, Paraíba, meu irmão. É isso aí, meu irmão.